Oração pela vida financeira é uma oração de bênção e de prosperidade para suas finanças. Eu quero convidar você a já escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas, as situações pelas quais você quer que eu reze, que eu rezarei com muito gosto e atenção. Também eu te convido a se inscrever agora no canal. Inscreva-se agora rapidinho, ativa o sininho das notificações para que você seja informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já de antemão também seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9. Essa é a palavra que vai alicerçar a nossa oração. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra de tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Olha só, é uma promessa de Deus, filho, filha, para você. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra de tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para o teu bem. O Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão restauradora, que nos enche de fé e de esperança. Obrigado porque o Senhor quer nos fazer prosperar. O Senhor quer nos fazer progredir. O Senhor quer nos fazer crescer em todas as áreas da nossa vida. É palavra tua, é promessa tua. E o Senhor não é homem para mentir. O Senhor não é homem para mentir. Nós tomamos posse dessa palavra, Deus. Essa palavra que diz que o Senhor quer nos abençoar, nos fazer prosperar em tudo. Nós assumimos, Senhor, os efeitos dessa palavra sobre nós. Nós assumimos os efeitos salvíficos e poderosos dessa palavra. E eu te peço, Senhor, em teu nome, Jesus, vem abençoar agora a vida financeira dessa pessoa. Em teu nome, Jesus, abençoa profundamente as finanças desse filho, dessa filha. Abençoa o seu dinheiro, abençoa a sua administração e converte-a na maneira como ela lida com o dinheiro. Retira todo apego excessivo ao dinheiro. Retira, Senhor, todo apego excessivo ao dinheiro. Retira toda ganância, toda deficiência administrativa. Ensina essa pessoa a administrar melhor o que ela tem. Liberta-a do roubo, do jeitinho, da corrupção, porque tudo isso parece ser um bem aparente, acrescenta dinheiro, mas isso nos faz andar para trás. Sim, Senhor, quando nós somos corruptos, vivemos com jeitinhos, desviamos as coisas para ter mais dinheiro, no fundo, no fundo, a gente pode até alcançar dinheiro, mas a gente perde a paz. A gente perde a sua bênção, a gente perde a prosperidade, a nossa vida começa a andar para trás e posteriormente perderemos também esse dinheiro. Por isso, abre os olhos dessa pessoa, a visão espiritual, para que ela enxergue e compreenda que no teu reino não pode haver corrupção, mentira e jeitinhos. Liberta essa pessoa, Senhor, de tudo que a faz andar para trás na vida financeira e decreta tua bênção sobre ela. Que essa pessoa, Senhor, consiga honrar seus compromissos, consiga pagar todas as suas contas. Que essa pessoa, Senhor, consiga progredir no seu emprego, que ela alcance uma promoção, quanto antes, que ela comece a ganhar mais. Abençoa essa pessoa que é empresária, abençoa sua empresa, os seus funcionários, abençoa essa pessoa que está começando a empreender. que tem um pequeno negócio. Abençoa essa pessoa e abençoa os seus credores. Quantos, Senhor, profissionais e empresários que têm credores? Quantas pessoas também, Senhor, que não pagaram, que estão devendo para essas pessoas, para esse empresário, para essa pessoa que reza comigo agora? Faz com que esse devedor procure essa pessoa e apague o quanto antes. Esse filho, essa filha pelo qual eu estou rezando agora, que ele receba com juros e correção tudo que as pessoas lhe devem. Que os seus devedores sejam tocados agora e procurem essa pessoa para pagá-la o quanto antes. Pai, no nome de Jesus, faz isso acontecer, eu te imploro. Abençoa esse empresário, abençoa essa empresa, essa linha de produção, abençoa essa pessoa que tem essa pequena empresa, Pai, no nome de Jesus. Abençoa esse profissional liberal, esse feirante, esse dono de açougue, essa pessoa que tem esse estúdio de foto, de gravação, de vídeo, de áudio. Abençoa, Senhor, essa pessoa, Senhor, que trabalha com exportações e importações, essa pessoa que trabalha dirigindo, essa pessoa que tem um salão de beleza. Abençoa agora esse salão de beleza, todas as pessoas que trabalham aí, que estão aí nesse momento. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, essa pessoa que tem essa padaria, esse supermercado. Abençoa agora o ambiente desse supermercado, cada um que trabalha no caixa, na administração, na limpeza. Abençoa esse shopping, essa loja no shopping, essa pessoa que trabalha no shopping. Abençoa esse motorista de táxi, de aplicativo, esse caminhoneiro. Abençoa esse médico, esse instrutor de academia, esse personal training, esse professor, essa professora, essa pessoa que abriu essa escola de inglês há pouco tempo, escola de idiomas, escola de música. Abençoa a obra das mãos dessa pessoa agora, Pai, no nome de Jesus. E que o dinheiro dela renda 7 vezes mais. Que o pouco, talvez, que ela tenha, renda. Seja abençoado, que ela consiga fazer muito com esse pouco. Abençoa a vida financeira dessa pessoa. Abençoa o empreendimento. E toca também nessa pessoa que ainda está trabalhando como empregada, mas que precisa começar a empreender, que precisa começar o próprio negócio. Mostra isso para essa pessoa e lhes dá as condições. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está quase na falência, está devendo. Dê a ela condição de pagar suas dívidas e que essa empresa, Senhor, não venha a falir. Para a glória do Teu nome, restaura essa empresa. Abençoa essa pessoa, Senhor, que tem esse restaurante, que tem essa lanchonete, que faz cookies para vender, que faz salgados, bolos para vender. Abençoa essa pessoa que trabalha no campo, Senhor. Abençoa essa lavoura, essa produção, essa criação, os rebanhos, os animais, as galinhas, essa granja. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, a vida financeira dessa pessoa. Traz prosperidade para essa pessoa em todas as áreas do seu ser, em especial para suas finanças. Senhor, eu rezo por essas pessoas que estão sendo roubadas e que nem perceberam. Esse dono de empresa cujos funcionários têm desviado dinheiro, esse dono de bicicletaria, dono de oficina mecânica, cujos funcionários estão roubando peças. Mostra, Pai, no nome de Jesus. Faz essa pessoa perceber. Eu rezo por essas pessoas que têm muita dificuldade de administrar, não consegue administrar bem, gasta com bobeira. Dê sabedoria a essa pessoa, dê juízo, dê prudência. Que ela não gaste tanto com bobeira. Abençoa a vida financeira. Traz prosperidade, Pai, no nome de Jesus, para o trabalho dessa pessoa. Traz prosperidade para a sua vida financeira, para a sua organização financeira, e que ela tenha o necessário para pagar suas contas, para viver bem, para trabalhar, para descansar, para viajar. Essa pessoa que tem o sonho de conhecer outro país, abençoa, Pai, no nome de Jesus, faz isso acontecer. Essa pessoa que tem o sonho de fazer esse intercâmbio, de viajar para um lugar, para uma praia, que ela consiga nesse ano, nesse tempo, Pai, no nome de Jesus. O Senhor é o nosso Pai, tudo é Teu. Traz bênção, traz prosperidade, traz restauração e prosperidade profunda e completa para a vida financeira dessa pessoa agora, Pai, no nome de Jesus. Decreta Tua prosperidade sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, e de forma muito especial, filho, filha, sobre a tua vida financeira. Todas as áreas das suas finanças, sobre o teu dinheiro, teus bens, te protegendo de toda inveja, ciúme, dos ladrões, da falência, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bênção ter você aqui rezando comigo. Eu convido você a copiar o link desse vídeo agora e a compartilhar com seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas, para que familiares seus recebam essa bênção, essa oração. Coloca esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da família. E mais uma vez eu digo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ativa o sininho das notificações. Isso me ajuda demais a continuar abençoando pessoas. E te sugiro também a conhecer o meu canal do Padre Adriano Zandoná. Aqui no canal nós temos muitas playlists para abençoar você. Tem a playlist das orações, por exemplo. Deixa rolando, tocando na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua loja, no seu salão, para que quem está ali vá recebendo essas bênçãos, essas orações. Deixa toda a playlist tocar. Aqui também tem a playlist com os clipes das minhas músicas, do DVD, playlist da reflexão sobre o Evangelho de cada dia. Deixa rolando para que as pessoas vão ouvindo a palavra de Deus no seu ambiente, na sua casa. A playlist sobre cura interior, restauração emocional, relacionamentos, temperamentos, temas diversos, virtudes. Programa Minutos de Sabedoria com gotas de sabedoria muito especiais. Deixa rolando para abençoar o seu ambiente. Você que está viajando, para abençoar a sua viagem. Deus ilumine você.